esquecer o que você me fez. Meus braços te esperam, vou te esperar. Sem você minha vida é tão triste, meu caminho é incerto, não existe. Meus braços te esperam, vou te esperar. Ficar iludido se já estou perdido, cheio de emoções. Sou um resto de esperança e só você está aqui.